beira do mal, gemendo, acendendo a vela da fome, da sede de ser. Vejo a viseira do tempo esperando, tapando o horizonte dos bois do saber. Olho a avalanche da guerra, o rugido da serra, a revanche da terra, a mãe de todos nós. Vejo a topeira de Antônio, o buraco de ozônio e a CNN, nosso porta-voz. E você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor. Você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor. Olha o foguete partindo, o cimento chegando, o edifício subindo com destino ao céu. Vejo um menino pedindo pra gente, com a boca cuspindo seu dente, é o fel, é o fel. Olha a tormenta do povo, a falta do novo estorvo, o corvo, o corpo e a fama. Vejo a mulher pela fresta, uma bala na testa, uma arma na cama, é a lama, é a lama. E você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor. Você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor. Vejo os meninos na noite, num sonho fugaz, seus carrões me deixando pra trás. Vejo a nudez da menina, chacina envermelhando a esquina da Praça da Paz. E eu corra como um cão danado à procura de um verso de amor pra escrever pra você. Masmorra esmagado pelo caminhão da masmorra, essa zoa chamada viver. E você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor. Você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor. Olho na noite os meninos no sonho fugar, seus carrões me deixando pra trás. Vejo a nudez da menina, chacina envermelhando a esquina da Praça da Paz. E eu corra como um cão danado à procura de um verso de amor pra escrever pra você. Masmorra esmagado pelo caminhão da masmorra, essa zorra chamada viver. E você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor. Você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você pediu que eu lhe fizesse uma canção de amor.